porque ele está entregue nas mãos de Deus. Amanhã eu não sei o que virá, o que acontecerá aos meus sonhos tão diversos. Amanhã o meu ser se alegrará, ou tristonho ficará. O amanhã eu não sei qual será. O futuro pra você, se não se arrepender dessas coisas tão errôneas, qual será nesta vida o seu fim, se continuar assim? Venha logo pra Deus. Será seu horizonte final? Como explicar seu proceder? Nossa vida é um farol, resplandece a luz do sol, ou então fica sem brilho. Fale com vontade agora. Volte logo pra Deus. Deixa este mundo mal. Venha ser como eu. Volte logo pra Deus. Seu horizonte final. Como explicar meu proceder? Nossa vida é um farol, resplandece a luz do sol, ou então fica sem brilho.